passos na escada. Vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda. Entorpecer.